Olha, sinceramente, eu acho que eu tô me deixando levar um pouco pela expectativa, mas me liga depois. Tem tanta coisa que eu queria te falar. Acho que a gente precisa conversar, né? Sempre deixei tudo tão claro, né? Eu não carrego culpa disso, não. Sigo com a consciência tranquilo, sigo vivendo minha vida. Foi você que falou que eu podia ter outras pessoas. Eu tentei evitar, fazer tu enxergar que não era isso que tu merecia. E foi nessa que eu me apaixonei por outra pessoa. Tive que me afastar e nós nem conversou. Era o fim que achamos que seria. Não me diz que o responsável fui eu. Não tô dizendo que a culpa foi sua. Cada um de nós deu chance pra nós dois. Não deu certo, a vida continua. Sente saudade.